Quatro odes de Ricardo Reis. Não consentem os deuses mais que a vida. Tudo, pois, refusemos que nos alça irrespiráveis píncaros, perenes sem ter flores. Só de aceitar tenhamos a ciência, e enquanto bate o sangue em nossas fontes, nem se engelha connosco o mesmo amor, duremos como vidros, às luzes transparentes, e deixando escorrer a chuva triste, só mornos ao sol quente, e refletindo um pouco. Como se cada beijo fora de despedida, minha Chloé, beijemo-nos amando. Talvez que já nos toque no ombro a mão que chama a barca que não vem senão vazia, e que no mesmo feixe ata o que mútuos fomos e a alheia soma universal da vida. O ritmo antigo que há em pés descalços, esse ritmo das ninfas repetido quando sob o arvoredo batem o som da dança, vós na alva praia relembrai, fazendo que escura a espuma deixa. Vós, infantes, que ainda não tendes cura de ter cura, responde ruidosa a roda, enquanto arqueia Apolo como um ramo alto, a curva azul que doura e a perena maré flui, enchente ou vazando. Ponho na altivamente o fixo esforço da altura e à sorte deixo e as suas leis, o verso, que quando é alto e rege o pensamento, súbdita a frase o busca e o escravo ritmo o serve.